ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Horas e 20 minutos, programa Expresso, Pássaro da Ilha FM, edição de número 424. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM meu amigo Luiz Alberto Silva de Souza, o Du, grande estilo, o Du, mega estilo, pra gente bater um papo. Du, que é vereador aqui na cidade de Guaranésia. Du, como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meu amigo já, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha FM. Paz a todos. Prazer estar recebendo você aqui mais uma vez, viu, Du? Hoje para falar de política, né? É, hoje é de política. A última vez que o Du esteve aqui foi para falar da palestra, né? Do Cicim? Foi, né? Da palestra do Cicim. É isso daí, a gente falou bastante sobre religião e agora a gente vai falar sobre política aqui no Expresso com o Du, que é vereador. Du, oito meses de mandato, e aí? Já deu para aprender tudo que está nos bastidores da política? Já deu para entender esse mundinho complicado da política, Du? É, eu antes de ser vereador, eu tinha muito essa curiosidade, na verdade. Eu falava, nossa, eu quero saber como que é, né? Como que é ser tão no meio, né? Que a gente sempre viu de fora. Assim? É, a gente sempre viu de fora e eu sempre me perguntei como seria no meio. E eu digo assim, é complexo, né? É muito. De cara você já começa a ver a burocracia. É muito complexo, só que eu penso assim, o bicho é menor do que a gente imagina. Sabe, o bicho papão é um pouco menor do que o que a gente imagina. E a questão acerca de aprender, né? Eu tomei mesmo no começo para isso realmente. Fiquei muito tempo na cama tentando descobrir como que é, os meios aqui ali, os caminhos, como que faz, para depois querer ir mais para campo, né? Pra gente saber realmente o que tá fazendo, o que tá falando, que você sabe. Muitas vezes a gente quer fazer, só que tem os caminhos certos. Né? E é um aprendizado muito grande. A gente sabe, todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia, porque vereador, querendo ou não, você agrega tudo. É. Né? Você agrega todo o espaço. E tô aprendendo, sabe? Tô aprendendo, tô vendo como funciona. Acredito que tem 9 vereadores novos também, estão aprendendo também. Mas acho que é um aprendizado diário. Vai acabar os 4 horas, você não vai aprender tudo, não, mas bastante coisa dá pra tirar já nesses 8 meses aí. O que? O que de bom deu pra tirar nesses 8 meses, Andu? De bom, eu acho que é a força, né, que a gente tem acerca de deputado, por exemplo, né? Eu tenho, né, declaradamente aberto que eu apoio o MD Madeira. Até esteve aqui, Esteve aqui segunda-feira, falou muito bem de você, inclusive. Isso, a gente é uma pessoa muito sincera, que nem eu digo, eu nunca apoiei deputado, vi nele uma pessoa que poderia estar apoiando, que era uma pessoa boa, pessoa, né? E o bom é isso, que nem a gente teve até essa semana mesmo nas entidades aqui em Guaranésia, né? Visitamos a Santa Casa, conversamos com a diretoria da Santa Casa para ver as prioridades lá, o que a gente poderia estar ajudando. É, visitamos também, até mandar um abraço pro Zezé. Também. Sociedade Santo Antônio. Santo Antônio de Pada lá. O pessoal recebeu a gente muito bem, ficou muito feliz. A gente tá dando uma mão agora acerca da documentação, né? Que nem fala, é muito complexo também isso aí, documentação. Então a gente já se prontificou a estar ajudando nessa questão. E tá vendo as prioridades de lá também, né? O deputado, como ele fala, não prometemos nada, mas colocou como prioridade algumas demandas lá que eles estão precisando. E visitamos também a PAI. Rapaz, também. Então eu acho que o lado bom é esse, que você consegue ter essa influência, né? Pra estar ajudando quem ajuda, né? Que a gente, eu falo muito isso, às vezes é muito esquecido aquelas pessoas que fica mais nos bastidores, né? As pessoas que realmente ajudam, aquelas que fazem, fica muito no bastidor. Então eu acho que uma das maiores vantagens da política é isso, você conseguir levar quem possa ajudar, você ajudar essas pessoas que têm esse trabalho, que é o trabalho que move, na verdade. Então, isso, às vezes esse lado da política as pessoas desconhecem, né? Sim. E só sim. Aparece o lado ruim. Hoje, quando você fala em política, até a gente brincava aqui com o Osmar na semana passada que teve aqui, hoje o cara falar que é político, o cara até às vezes esconde, fica até com vergonha de falar que é político. Como é que a gente muda essa imagem aí pro grande público, Du? Porque hoje falou que é político, o cara já torce o nariz. Eu acho que trabalhando, você tem que trabalhar. Eu digo assim, né, as pessoas mais próximas, as pessoas mais próximas, assim, de nós que somos políticos, podem falar pela gente, o que a gente faz, o dia a dia nosso. Eu digo até isso, tem muita gente que fala assim, ah, né, você vê, mas também eu acho que deu-se razão para as pessoas ter essa distorção acerca de política por conta do que aparece mais é o cenário nacional, né? Então é o cenário nacional. E a gente olha lá, você não tem como você dizer. Você olha lá, já imagina que tudo é igual. Você olha, imagina que Brasília é assim, aqui isso. Em Guaranésia também, em todo lugar é. Isso, exatamente. E não é bem por aí. E não é bem por aí. A gente tem, assim como todo segmento, tem jornalista bom, tem jornalista ruim. Claro, claro. Né? Tem time bom, tem time ruim. Tem pessoas sérias, tem pessoas que não são sérias. Então, e na política não é diferente. Tem as pessoas ruins, só que o problema eu acho que apareceu muito as pessoas ruins. Né? As pessoas ruins, elas procuraram a política com meio de enriquecer de forma fácil, né? Exatamente, exatamente. E as boas deixaram. Por isso que a maioria, infelizmente, é de ruim. E a ideia dos que estão lá é isso, é você fazer uma imagem para que as pessoas que são boas não entrem. É. A verdade é, às vezes, se você for conversar com alguém que tem má intenção na política, você fala assim, se você for uma pessoa boa, for conversar com uma pessoa que tem má intenção, que já tá lá dentro, pode ter certeza, ela vai falar para você, não entra. Mexe não, isso, não. Mexe isso não. Por quê? Porque, que nem eles falam, eles... não vai ter quem faz sombra. E é por isso que onde a gente tem que entrar, sim, tem que dar a cara a tapa também, sabe? Tem que quanto mais com cada uma pessoa boa que entra, uma ruim sai. Uma ruim sai. A ideia é essa, né? A gente deve pensar desse jeito, né? E não desistir, né? Não desistir. A gente... Du, 8 meses de mandato lá, nesse tempo aí de 8 meses, a população já começa a fazer as cobranças? A população já pode cobrar ou ainda 8 meses ainda está nessa fase de adaptação? Eu sou um vereador novo. Eu acredito assim, né? Que até os 6 meses, mais ou menos, aí, o filho ainda poderia ser da gestão passada, né? A partir dos 6 meses você assumiu o filho. Não, agora não tem mais o que fala. É que nem eu falei, eu tomei um pouco disso para mim, de querer aprender mais no começo, sabe? De tá buscando os caminhos mais no começo, só que a responsabilidade é nossa agora, só que também a gente foi cobrado desde o início, a gente sempre é cobrado. Desde o primeiro dia você já começou? Desde antes de entrar, a verdade é essa, a gente ganhou em outubro, né, antes já de entrar começou. O pessoal, ó, quando você entrar você tem que fazer isso, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, e tá certo, né, e tá certo, tem mesmo. Que cobrar, tem razão, tem que cobrar, eu digo assim, se não cobrar, né, não tem motivação, a motivação diminui, com a cobrança aumenta e aí a gente consegue fazer, e acredito que agora, né, só que tem coisas que são demoradas, sabe, tem coisa que a gente tem que entender também, sabe, tem coisas que são demoradas, por exemplo, que eu tinha até comentado a questão de emenda, por exemplo, para eu conseguir alguma emenda ajudar, né, na prática ali, questão de emenda de deputado. Sim. Falando acerca disso, você faz disso, um pedido lá, você faz o pedido, eu faço o pedido hoje, o que acontece? Ele vai, essa emenda é daqui um ano que vai ser, sabe, vai aprovada ou não. Isso. Daqui um ano que é aprovado ou não. As emendas desse ano que estão caindo, inclusive, né, graças a Deus, os vereadores conseguiram bastante coisa. Tem ajuda para Santa Casa, pro Banco Atopé, tem ajuda para os lares aqui, tem ajuda para pai, bastante coisa. Foram emendas do ano passado. Da gestão passada que estão revigorando agora. Então tem coisa que tem que ter um pouco de paciência também, que por mais que a gente queira, não é do jeito que a gente, né? E tem coisas que não, tem coisas que são mais rápidas, mas para agora que a gente consegue dar essa assistência imediata. O que você conseguiu nesses 8 meses aí de assistência imediata, Du? Já dá para falar alguma coisa? Ou você ainda tá caminhando e batalhando em busca de benefícios? Eu gosto muito da prática. Eu gosto muito da prática da coisa. Você me conhece há muito tempo, você sabe. Então, o que eu posso dizer que eu consegui junto, que nem eu falo, ninguém faz nada sozinho, mas que eu consegui junto, que foi uma né, que eu posso dizer assim, que eu fui o que encabeçou a princípio, depois já não mais, depois que estava andando não mais, foi o Mais Genética. Por quê? Porque teve a palestra, eu conversei com o deputado acerca desse projeto, ele explicou para mim como que funcionava o projeto, aí o que eu fiz? Fui no Laércio, expliquei para ele como é que funcionava, abraçou a causa, fui no Marcão, do meio ambiente, agricultura. Abraçou a causa na mesma hora, sabe? Que é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu, que trabalha muito também, que busca muito, abraçou a causa, fui na Emater, apresentei no caso para a Emater aqui, abraçou, na hora que eu vi o que aconteceu, conversei com os outros vereadores, todo mundo apoiou, não, do vamos, precisar da gente, a gente faz, aí que a gente fez as reuniões, né, de imediato já liguei pro pessoal que, da associação lá de do Matão, ligamos pro pessoal que envolvido com essa parte e começamos a fazer as reuniões, né, o pessoal, nem você falou, até a primeira coisa que eu falei na reunião foi isso, falei assim, ó, sei que a gente não merece muito crédito não, mas se vocês confiar aqui, vai ser um trabalho sério, vai ser transparente, vai ter dificuldade, não vai ser da noite pro dia, mas se a gente buscar, a gente vai conseguir, trabalhar nós vamos, trabalhar e todo mundo junto, executivo, meio ambiente, os outros vereadores, eu, o deputado Emidinho, os assessores dele, o pessoal que é o principal, que é os que mais trabalham, né, que são os agricultores, o pessoal que trabalha com leite, o Caio também, né, se mostrou muito, muito animado, menino novo, corre muito atrás, e fomos todo dia batalhando aqui, reunião aqui, e hoje já tem mais de 60 vacas inseminadas. Já virou uma realidade. Com, né, uma genética muito melhor, valoriza o leite, valoriza o gado, e se o pessoal continuar trabalhando da forma que tá, com certeza daqui 2 anos nós teremos outro valor de mercado do leite e outro valor de mercado dos próprios animais. Eu até tinha preparado uma pergunta aqui, qual que era o teu envolvimento com a ASPRO, né, que é a Associação dos Pequenos Produtores e Produtores Familiares do Matão. Já descobri. É, então. Já matou, foi através da mais genética que você teve. Porque você isso, nunca foi muito não, da área rural, nunca né? Nunca fui, mas... Quando eu vi você querendo declarar de utilidade pública a associação, eu falei assim, o Aldo tá tirando pra tudo quanto é lado. Não. Então já tem esse isso. contato através do mais genética. É, então, e na verdade aconteceu o primeiro contato por causa do meu deputado. Meu deputado é muito ligado à área rural. Obrigado, é. Muito ligado. Então ele falou assim, Aldo, tem um trabalho aqui que você encabeçar isso aqui, você vai ajudar a cidade inteira, você vai, sabe, você vai conseguir trazer isso. E eu acreditei nele. Os produtores acreditou, o Marcão abraçou, que nem eu disse, todo mundo abraçou a ideia e virou a realidade. E aí o que acontece? Aí você começa a ter mais credibilidade. Daqui no máximo 10 dias nós vamos estar indo em Muzambinho, aonde vai destinar uma moto para Guaranésia, para quem está fazendo a inseminação poder ter a própria moto. Vai ganhar, o município vai ganhar a moto para conseguir fazer então, a inseminação. São 50 motos, né? Isso, na são região 50 toda, cidades contempladas, né? E Guaranésia vai ser contemplada ainda. Acredito que daqui no máximo uns 15 dias a essa gente... Essa moto tá chegando. Isso, essa moto tá chegando. E na verdade foi daí que partiu essa, que nem eu falei, eu não entendo de nada, de genética, não entendo nada de inseminação, mas eu entendo de gente e entendo que se a gente trabalhar, cada um fizer um pouquinho, nós vai dar certo. Você entende de gente, lá na tua loja, lá, passa muita gente chega, reclama, sim. Quais são as principais demandas, o que o pessoal leva pra você lá na loja, Du? O pessoal mais leva, pra mim, particularmente, é a questão de saúde. Continua, né? Questão de saúde, eles levam muito pra mim. Muita gente leva pro bem também. E muita gente leva, né? Eu acho que... Mas por quê que é isso? Porque a gente sabia que o Laércio ia ser cobrado mais na parte de saúde porque ele foi um excelente... Ele se elegeu por conta da saúde. Saúde foi um excelente diretor. A campanha foi toda baseada... Isso, foi baseada em saúde. Só que aí eu falo pra você, nós junto com o executivo, nós... Já fizemos muita coisa pra saúde, mas muita mesmo, sabe? Eu tô na Câmara todo dia lá, a questão de projeto, de verba, a questão das que, nossa, foi um alívio muito grande, acho que pra cidade inteira, as pequenas cirurgias, tinha gente 2 anos na fila, né, de cirurgia simples, né, cirurgia simples, graças a Deus, saiu essa demanda, ele né, conseguiu, através da verba da prefeitura, viabilizar isso, e só que eu penso muito acerca de mais, assim, de uma política mais preventiva do que remediativa, né? Eu acho que remediar é difícil, se remediar é complicado demais, Só que eu acho que tá no caminho, sabe? Tá no caminho, eu tenho que tirar o chapéu também pro pessoal da área de saúde, que é o dia que você entra na prefeitura, eles estão discutindo, estão conversando, estão buscando, estão atrás de convênio, vendo o que é mais barato, o que é mais caro, o que dá, o que não dá. Eu falo assim, né? Eu acho que no dia a dia deles, eles estão, sabe, estão buscando. É um buraco sem fundo, né, a saúde, né? Você vai colocando dinheiro e parece que não se resolve o problema, né? Essa semana mesmo aqui, durante o Alô Bom Dia que a gente tem, quase todo dia alguém reclama alguma coisa da saúde pra mim. É impressionante, quase todos os dias tem alguém reclamando de horário, agora o pessoal tá reclamando que tem que estar nos postos de saúde, eu não sei como é que funciona, mas 5 horas da manhã pra marcar uma consulta, né? E esses problemas... Parece que não se consegue resolver, né? Eu acredito, Antônio Cláudio, eu falo até na reunião que a saúde de verdade é a preventiva. Eu acho que a gente, enquanto a gente não olhar, que nem eu estava conversando com um vereador semana passada em Paz, né? Nós fomos num congresso em Paz lá, onde estava o governador lá, e ele falou para mim, falou assim, como é que você é a sua atuação? Eu falei, eu atuo no esporte, né? Assim, eu tenho mais ligação diretamente, assim, mas a gente já... Ele falou assim, eu sou... Eu, gosto mais de saúde, cidadania. Aí eu falei, mas esporte é saúde, pô. É. Entendeu? Esporte é saúde. A gente, as pessoas não fazem essa ligação. É, né? Saneamento básico é saúde pura. Sim. É só saúde. Saneamento é saúde, não tem outro. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a pensar a saúde, sabe, de outra forma, sem ser remediado. Deixar de ser uma secretaria da doença, porque isso, na realidade acaba sendo em todo o Brasil, e passar a ser de saúde mesmo, com prevenção. Isso, né? Com prevenção de saúde, porque uma pessoa que faz 30 minutos de exercício por dia, ela vai gastar metade de uma pessoa considerada, né, sedentária. E o investimento também é menor. É, investimento é o vamos dizer assim, o pensamento americano. O pensamento americano de saúde é a cada um dólar que eles gastam em esporte, eles diminuem 4 gastos. Na saúde. Então, na frente, eu brigo muito por isso. Eu brigo muito por isso, pra gente ter uma saúde realmente preventiva. Preventiva. Oh, o Elton Noronha, professor Elton Noronha, tá parabenizando você, te mandando um abraço aqui. Opa, abração, Elton. Bom dia, Antônio Cláudio. Deixa eu ver quem que é aqui. Gabriel. Gabriel também tá te mandando um abraço. Parabéns, Du. Através de você, tive o prazer de conhecer o deputado Emidio Madeira. É a Lia Tomás. Um abração pra Lia. Inesquecível, tá dizendo. Ajudou aqui, nós demais lá. Mandar um abraço pra ela, pra Cida, pra dona Ana, que ajudou nós demais no almoço lá. Almoçou ou só trabalhou? Almoçou depois, né, coitada? Mais trabalho do que almoço. Vai. Um abraço pra nossa amiga Lia, né? Valeu pela audiência aí, Lia. Ô Du, e se a gente for fazer uma avaliação da Câmara, né, nesses 8 meses, é uma avaliação positiva? É legal? O trabalho está sendo legal? Sinceramente, Antônio Jorge, sinceramente, no meu ver, positivíssima. É. Eu acho, sabe, muito bacana. Cada um à sua maneira, cada um, sabe, que nem a gente tem o doutor Donizete lá, tem o Felipe, que entende muito da parte teórica, né? Até por conta do estudo deles, né? Então, quer dizer, eles se dão muito para isso, sabe? Projeto estuda cada vírgula dos projetos e sabe, isso aqui é melhor assim, isso aqui é melhor daquela forma, sabe? Eles trabalham muito nessa questão. Então, eles se dão muito para isso. Tem o Osmar, Narciso, pessoas ótimas também, que todo dia também trabalha, né? De outra forma, sabe? Não tanto nessa parte, mas ajuda, cooperam. Parte teórica, muito, cooperam muito, sabe? Na parte prática da coisa, e dão ideia, assim, que a gente jamais teria, sabe? Assim, a gente são pessoas simples e tem, sabe? Por conta da vivência que eles têm, eles, agregam muito. Agregam muito. Né? Falam, ali, acho que é melhor assim, assim, assim. E realmente, né? Experiência de vida deles, experiência de vida, muito, né? Ajuda muito nessa parte. Tem o doutor Silvio Dias também, que agora tá até afastado, mas eu entendi também rapidinho porque que o João Carlos Minguilho falou um dia numa entrevista que ele foi o mais difícil, o mais difícil concorrente dele, porque é um cara inteligentíssimo, um cara que não tem maldade no coração também, que você vê que não busca palavrinha aqui pra falar, sabe? É uma pessoa muito, muito sincera e muito inteligente. Tem, graças a Deus, tem os dois da prata, que é o Geraldo e o próprio Thiago também, que já conseguiu bastante coisa pra pratinha lá também, que nos projetos aqui pra cidade, eles não medem esforço pra ajudar também, e quanto é pra prata, eles, sabe, buscam, então, sempre no dia a dia lá. Eu digo assim, né, todo mundo tem o Juninho também, que tem uma força, eu digo assim, tem que, por mais que ele é bravo, eu falo pra ele, é muito bravo. O Juninho bravo. É o petinho da câmera, é o Juninho. Você tem que calar a cabeça, eu falo pra ele, mas eu tiro o chapéu pelo esforço dele. É um cara, sabe, que todo dia que chega com força, sabe? Aquela força que muita gente que não tem a deficiência dele, que não tem não tem. E ele tem, apesar da limitação dele, ele tem uma força ali invejável. Fala que serve de exemplo pra gente. Que serve de exemplo pra gente. Tem o Valtinho também, que corre o dia inteiro também, na hora que você. E vai isso. Daqui, vai dali, sabe? E faz muito, sabe, na rua, tem pelas pessoas, e busca, e tá lá, né? Acho que. Tá todo mundo trabalhando. Tem um Mindu que não precisa nem falar. Mindu, eu acho que você falar do Mindu é chover no molhado. Mindu, ele vai ficar bravo também depois. Se chover. O Mindu é um cara que tinha, sabe, que tinha toda a parte, vamos dizer assim, estrutural pra sentar na casa dele e ficar tranquilo ali, sabe, sem problema nenhum. Com as contas tudo em dia, o dinheiro entra. Mas não, ele faz o inverso. Ele, na hora que você liga pra ele, tá resolvendo o problema de alguém. Du, o que mais me preocupou com essa formação da Câmara foi que a maioria, isso a gente até imaginava que seria durante a campanha, que é uma Câmara totalmente do lado do Laércio, né? Sim. Situação. Sim, situação. Isso não acaba atrapalhando um pouquinho, não? A falta de fiscalização ao que o Executivo manda para a Câmara, a falta de um olhar mais atento, porque é todo mundo do lado do Laércio. Ali só ficou o doutor Donizete, E o Geraldo que se elegeu. E o Geraldo, né? Os dois que seriam, teoricamente, oposição. De oposição. Mas a gente vê que o Geraldo até tem uma linha mais próxima do. Pelo menos eu que acompanho algumas das reuniões, não acompanho todas. A gente vê que o Geraldo acaba sempre estando meio que do lado ali da turma do Laércio, e o doutor Donizete ficou como a única andorinha ali, né? De oposição, realmente. Mas não prejudica, Dudu? Eu acho que mais ajuda do que prejudica. Eu acho que prejudicaria se fosse ao contrário. Entendeu? Se oposição ferrenha. Se fosse uma oposição que olhasse, que círculo. Não, não é oposição. Porque você, querendo ou não, você ser oposição ao governo, dependendo da maneira, da ótica da coisa, você é oposição à cidade. Sim. Entendeu? Se você não tiver uma ótica inteligente, uma ótica pra frente, você vira oposição à cidade. Então isso não é bom. Isso é muito mais maléfico do que benéfico. Então, só que por outro lado, eu penso assim também, né? Um governo, uma oposição fraca enfraquece um governo. Assim como um concorrente burro te emburrece. Né? Então, você não cresce, né? Você não. Fica não limitado, cresce. Né? É, eu acho que uma oposição forte fortalece um governo. Tá faltando essa oposição forte? Eu acho que o Laércio não deu motivos ainda pra aparecer essa oposição. Não, eu acho que pelo menos acerca do dia a dia da Câmara. Né, do dia a dia, todo mundo questiona, e você vê, às vezes a pessoa acha que não, mas tem constantes, assim, atrito, entre aspas, né, assim, de nós mesmos, vereadores, com o Laércio, com o Executivo, que você vê, ontem mesmo teve um projeto do Cascalho lá, e o Paulo Maier teve que se explicar para ver, não, mas como que foi feito, quanto que se pagou no terreno, quanto que não pagou, acabou fazendo ali, foi muito bom para a cidade, pelo que não explicou certo, não, isso aqui é um cascalho que a gente teve a vida inteira problema de cascalho. A gente conseguiu um Marcão conseguiu lá um terreno para se comprar o terreno que vai dar cascalho durante 20 anos para a cidade, quer dizer, nossa, nós vai matar um problema que nós teve a vida inteira, só que ele teve que explicar por que disso, por que daquilo, então ele sempre, o Antônio, o Willis Gavioli já foi convocado também. Semana passada. Foi lá pra dar explicação a Vivian, direto vai lá, o pessoal da contabilidade, já foi duas ou três vezes lá, também pra se dar, o próprio Laércio vai essa semana agora também, vai junto com o Natal essa semana agora, pra dar explicação acerca de um projeto que ele mandou, então quer dizer, todo o Júnior Queiroz fez uma explanação fantástica, de tudo, acerca de obras, então quer dizer, tá tendo essa cobrança em relação a eles, tá tendo essa Não é porque todo mundo é do mesmo lado que não existe cobrança. Existe muita. Muita. Du, parabéns aí pra você e todos os vereadores eleitos esse ano, mas principalmente a você e ao Mindua, tá dizendo aqui. É a Andressa Elias que tá mandando essa mensagem. Du, eu, Andressa Elias, o centro de Guaranésia, gostaria de saber quando é que os postos de saúde, aí tá vendo? Postos de saúde vão melhorar, porque para marcar consulta temos que madrugar no posto. Foi o que eu disse agora há pouco para você. E quem tem filho pequeno, como fica se não pode sair de madrugada? E aí, Dô, que resposta você daria aqui para nossa ouvinte Andressa Elias? Então, eu acho que a gente tá trabalhando para se melhorar isso aí, sabe? O que eu fico contente é que eu olho assim, sabe? É um problema que nem você falou, que já vem de bastante tempo, que é difícil de ser resolvido, só que estamos buscando, eu falo isso aí, tá buscando, a hora que você conversa, estão tentando buscar nessa questão de saúde, de melhorar, é porque eu acho também que tem uma demanda muito grande de gente que já tinha um problema, sabe, que já vem ali, então eu acho que é quando conseguisse, que nem acho que a gente destinou já mais de 1 milhão, eu acho. Para saúde, remédio. 600, primeira vez, né? 600 mil. Foi mais de 1 milhão já. Então, quer dizer, isso aí vai desafogando um pouco. Isso aí vai desafogando. Então, eu acredito que a gente, se continuar no caminho de buscar, de desafogar aqui, desafogar ali, vai chegar um ponto que vai. Sabe? Um dos grandes problemas que também eu vejo muito pessoal reclamado é a questão do atendimento, né? Uma melhora aí no atendimento dos próprios funcionários, às vezes até dos médicos. Essa semana mesmo uma pessoa me reclamou aqui de um médico, né, que estava lá com a porta fechada na hora do atendimento, a pessoa imaginou até que tinha gente lá dentro se consultando, ficou quase meia hora esperando, quando o médico abriu a porta, o médico estava no zap zap, mexendo no zap zap. E aí fica até difícil de ter uma cobrança da secretária de saúde ou do próprio prefeito, porque se briga com um médico desse, ele vai embora, e aí? A gente não tem médico. como é que se resolve isso, Du? É uma situação complicada, né? A gente não vê muita solução. É difícil de falar, porque, assim, você falar do que nem eu, graças a Deus, sempre fui bem atendido. Pra mim particularmente. Também, fica meio complicado a gente, porque a gente não vive isso na pele, mas isso, as pessoas vivem, a gente isso. Tem, é um pouco mais conhecido, né? Isso não faz a gente melhor que ninguém. Lógico. A gente se torna um pouco mais conhecido, então às vezes o tratamento é diferente. Então é. Mas a maioria da população reclama, principalmente do atendimento no pronto-socorro. Então é um absurdo que as pessoas reclamam do atendimento ali, né? Então devia ter um trabalho de valorização mais do profissional que trabalha ali, alguma coisa deve ser feita. Tem que pensar acerca de pessoas, né? Acerca de pessoas. A gente. É exatamente o que você falou, a gente tem que investir em pessoas, né? Eu não tenho como eu falar que. Mas já chegou até você. Reclamação tem, só que nem eu falei, eu. Graças a Deus, toda vez que eu fui lá, sempre fui muito bem atendido, né? Às vezes a gente leva um menino ou outro, machucou aquele ali. Sempre foi muito atendido, então eu acho que falar de pessoa é difícil. Você falar. É complicado. É difícil demais, até porque você falar numa classe inteira é difícil, né? Du, ó, Nelson Donizete Ramos, Antônio Cláudio, manda os parabéns aí pro Du pelo trabalho como vereador. O Valtinho Pedreiro, parabéns, Du, tá fazendo um grande trabalho, ajudando muito a gente na Câmara. Ô, presidente. Abraço do Zão, é o Felipe Laudade. Abração, Felipe. Leandro Cebolinha, mande um abraço aí pro Du, que Deus continue abençoando, dando sabedoria. Amém, valeu, Cebola. Juninho Capoeira, abração, vereador, Du. Ô, de olho. Tá vendo? O capetinha da Câmara é o Juninho Capoeira. Quem mais aqui? Bom, tem mais perguntas aqui. Antônio Cláudio, acho que essa saúde está boa e pode melhorar mais. Todas as vezes que precisei, fui bem atendido e nunca precisei ao postinho 5 horas da manhã. E não ser se fosse para pegar em caixa. E me tira uma dúvida: é verdade que a Santa Casa ganhou uma incubadora? Sabendo de algo desse tipo, Du? Não fiquei sabendo, não. Também não tô sabendo, cara. Chegou bastante, tá chegando verba bastante. Até o próprio Juninho tava na luta de uma verba aí, acredito que deve tá entrando na Santa Casa. O MD Madeira mandou uma verba também pra Santa Casa. Tá chegando bastante coisa pra Santa Casa. A gente vai fazer um intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Tem perguntas aqui sobre a escola da 25 de dezembro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos juntos até as 14 horas. Tem mais perguntas aqui pro Du. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunta pro Du, por favor, se ele tem alguma informação da escola da 25 de dezembro. Pois começou a construção e está abandonada, igual o poliesportivo. Ficou muito tempo. Será que a escola também vai ficar assim? Será, Du? Nossa, creche, né? Não falar que eu tenho alguma posição acerca disso é. Na verdade, eu posso estar vendo junto ao secretário de obras, se tem alguma coisa nesse sentido, alguma posição mais correta. E aí na segunda-feira eu me comprometo a mandar pra você, Antônio. Beleza, a gente pelo WhatsApp e vocês pedem informação. Peço desculpa por não ter uma posição, né, de imediato, mas vou correr atrás aí até segunda-feira. A gente traz uma resposta. E se tiver passa. Alguma coisa já, de, né, de alguma programação, alguma coisa, se tiver, o Júnior vai estar. Vai estar a par e a gente está passando aqui sim. E a gente passa aqui no ar na segunda-feira. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunta pro Du, por favor, se ele tem. Se ele vai criar o projeto que eu falei para ele criar lá na feira. É o Giovanni Moraes. Que projeto que é esse? Ele. Banheiro na feira, ele está falando aqui. Ele falou acerca da dificuldade que o pessoal, principalmente o pessoal que trabalha, né, na feira, tem essa dificuldade de banheiro. Então ele deu essa ideia para mim aí de tá levando. E a gente vai estar conversando, né? A viabilidade do projeto, né? A legalidade, para ver se a gente pode tá melhorando, né? Porque são, na maioria, né, pessoas. Tem pessoas daqui, tem pessoas de fora, mas que merece, né, ser bem acolhido também, ser bem atendido. E também, às vezes, poderia estar usando até a própria população, né? Ô, Du, me conta agora, você sempre foi muito ligado ao esporte, à cultura e tal, e agora você tem uma ligação muito grande com o esporte, até você foi treinador, eu não sei se é acompanhante, campeão, eu não sei como é que foi. Treinador, e aí? Mas como é que é isso, Du? É voluntário esse trabalho? É voluntário, é totalmente eu, que nem eu falo, né? O trabalho que eu faço com os meninos acerca de futebol, é totalmente voluntário, gente, eu sempre fiz, né? Sempre fiz e falei, quando eu entrei, eu não ia deixar de fazer, pelo contrário, pra gente ia estar mais ainda, e é um trabalho que a gente fez com o pessoal, né, lá do Inácio, me convidaram, os próprios meninos me convidou para ser técnico, e a gente treinou e ralou aquela molecada lá e conseguimos pela primeira vez, né? Nossa, foi um orgulho muito grande, até mandar um abraço para a diretora que ajudou muito, o departamento de esporte ajudou muita gente também, a dona Maria Regina, que eu virei fã dela, quando eu conheci ela, eu virei fã dela. Quem não se torna fã da dona Maria Regina, né? Ela e a dona Beth ajudou muito os meninos, sabe? Abraçou a causa, e eu falo, quando abraça a causa, eu digo, a gente pode fazer o impossível, e foi o que a gente fez, o impossível, né? Ninguém nunca tinha sido campeão com o Geng no Dom Inácio, e a gente conseguiu. O Dom Inácio nunca tinha ido representar agora, mas eu acho que não. Eu acho que tinha ido uma vez. Então, mas foram raras as vezes, né? Geralmente é o ginásio. Normalmente é o ginásio, né? Até por conta de ter mais gente, alunos e tal. Aí dessa vez aí a gente conseguiu ganhar do ginásio aqui, né? Com o menino Dom Inácio ganhar aqui. Que já foi uma, pra mim, o troféu já tava ali, já só de conseguir, né? Essa viagem, porque os próximos meninos falaram, né? Um dia que a gente entrou lá na abertura, né? Que é tipo uma abertura de Olimpíadas, assim, chama as delegações. Eu olhei no olho dos meninos, tava brilhando na hora que eles entrou. Aí eu fui questionar, né? Eu falei, você gostou da abertura? Ele falou assim, ô Du, nós veio na cabeça, sabe o que veio? Porque uma escola é perto da outra ali, ó. Todo ano a gente sentado aqui, eles pegando as mochilinhas, entrando dentro do ônibus, indo viajar, e não é que aquela, sabe? Aquela vontade de ir, não ir, então no dia que eles seguiu ir, então eles foi, eles sentiu assim, isso aí é o troféu, né? Isso aí é o troféu. Mas aí agora você virou treinador, então? Não, eu não sei, a gente ajuda, né? Aqui, mas ali. Mas você ainda tá ajudando ainda? Tamo, a gente tá fazendo, a gente sempre teve, né? Amanhã mesmo tem campeonato lá, nós monta o timinho lá e vai disputar, e é um trabalho que loguinho a gente vai estar vindo aí para conversar acerca de outros trabalhos aí que, se Deus quiser, aí nós vamos tá conseguindo ampliar, né? Eu tô na luta aí desde do começo aí, só que como não é nada concreto ainda, eu prefiro me guardar um pouco, mas é coisa muito boa para a cidade, coisa muito boa pro esporte, e se Deus quiser, loguinho vai ter novidade aí, a gente vai tá voltando aí para falar dessas novidades aí, que é o crescimento, né? A gente tá cuidando bem de nossas crianças, Du? Você acha que sim? Acerca de? De tudo. Porque a tudo. Gente, eu vou até te dar, foi até bom você falar disso, vou pegar um gancho aqui, porque hoje de manhã eu vi uma postagem no Facebook e eu até fiquei depois pensando sobre isso, uma postagem até do Paulo Inácio, né, irmão do meu amigo Marcinho Maiboy aqui da Pássaro da Ilha. Ele postou o seguinte: se as crianças de ontem tivessem sido assistidas devidamente, os jovens de hoje não teriam roubado e botado fogo numa escola infantil, né? Aí ele fala, acorda Guaranés, esse bunda lelê de hoje fará amanhã jovens ainda piores que esses de agora. A gente está conseguindo cuidar das nossas crianças, porque a gente vê que foi feito um trabalho na gestão passada, né, gestão aí do prefeito João Carlos Miguel, nos dois mandatos que ele teve, o Vaguinho, teve à frente do departamento, tinha 500, até mais, quase 600 crianças envolvidas em projetos esportivos. E a gente não evoluiu, a gente não cresceu, essa meninada não aprendeu. O que está acontecendo? Onde a gente está errando? Eu acho que a gente tem que sentar para discutir isso. E que é certo, não está, né? Assim, a gente falar acerca de tudo, né? De tudo. Você vê o crescimento de drogas, todo mundo sabe. Se você conversar com um menino de 8 anos, hoje, 9 anos, você perguntar para ele acerca de drogas, ele fala, não, droga faz mal, ele sabe. Então. E acaba entrando. E é uma coisa que aumenta. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais. E cada um, sabe assim, tipo assim, eu me sinto culpado também, né? Todos nós devemos nos sentir culpados por isso, porque, né? Porque ninguém nasce pronto, não. Ninguém nasce. Não. A gente, ninguém nasce racista, ninguém nasce viciado em droga, ninguém nasce. Eles aprendem isso com a gente, que já tá aqui, com a nossa cultura, que seja. Eles aprendem isso com a gente. Então, eu acho que tem que ser conversado melhor, bem melhor acerca disso, né? A gente fala, né, do mundo que a gente vai deixar para as nossas crianças, mas a gente tem que pensar mais nas crianças que nós vamos deixar para o nosso mundo quando nós partir. Então, a gente tem que levantar esse questionamento mesmo de onde a gente está errando, que em algum lugar a gente está errando, senão não, isso no Brasil inteiro, né? No Brasil país inteiro. Eu acho que em algum lugar a gente está errando muitas das vezes eu tenho, converso muito com os professores, assim, né? Até, e às vezes eu tenho uma visão de que o mais fácil para eles, o mais fácil às vezes para um professor em relação a um aluno é ensinar a matéria. Ensinar matérias, ensina com a mão nas costas. Só que às vezes chega o aluno, você tem que ensinar ele que não pode falar palavrão, você tem que ensinar ele que não pode ficar correndo, você tem que ensinar ele que tem que baixar a voz na hora que o outro fala. Então, sabe, é complicado. É complicado. A gente tá vivendo um momento difícil mesmo na nossa sociedade. Difícil, né? E eu acho que o mais perigoso é que tem muito menino crescendo sem noção do esforço. Eu acho que isso aí é o mais, sabe, é o mais grave. É o mais grave, sabe, assim, é tudo muito pronto. E antigamente não era assim, antigamente tinha, né? Tinha mais só que a gente não pode usar isso aí para como desculpa. Ah, não, minha infância foi, a dele não foi. Eu acho que a gente tem que pensar acerca disso. Tudo é muito pronto hoje, você não vê fazer as coisas. Você pega um celular hoje que faz 200 função, né? Então tudo é muito fast food, tudo é muito pronto. Então, se você criar uma geração sem noção de esforço, é perigoso. É perigoso. Sem noção de esforço, sem limite, né? E que muitas vezes, eu até conversava semana passada com a Fernanda Novelli, a psicóloga que participa comigo toda sexta-feira do Alô Bom Dia, a gente falava sobre essa questão que hoje, às vezes, o pai, ele não tem tempo pro filho, ele acaba comprando o carinho do filho através de um videogame, através de um celular novo, né? Isso aí acaba atrapalhando, eu acho. Aí acaba mais atrapalhando do que ajudando. Na minha cabeça, eu acho que mais atrapalha. Que o filho, querendo ou não, se você não trazer ele pra perto para conversar, outra pessoa vai trazer. E às vezes essa outra pessoa pode influenciar negativamente. Isso, ele não vai tá dar uma atenção. Narciso Ferreira tá te parabenizando também, Narcisão, vereador. Virei fã do Narcisão também, depois que entrei na Câmara. O Marquinhos Pratinha também tá parabenizando você e todos os vereadores. Um abraço, Marcos. Marquinhos tá meio sumido lá, né? Ué, faz uns dias que ele não vai já. Que não aparece na tribuna. A respeito da educação das crianças, começa em casa, pelos pais, respeito ao próximo. Acho que muitos pais não estão nem aí com os filhos. Tá corroborando aqui com a gente falou. A Ivone. Meu menino Eric tava no time do Dom Inácio. Falou que o Du é uma excelente pessoa. Parabéns pelo seu trabalho. Ô, Ivone, um abraço. Obrigado. Menino bom também. Canhotinho. Du, que você não seja diferenciado. Du, por que você não seja diferenciado e cria reuniões nos bairros com horário acessível para a população dar opiniões? Reuniões da Câmara. É o Giovanni que tá questionando. O Giovanni sempre volta com essa questão aqui, por que a gente não faz uma câmara itinerante, né, o Giovanni? Com reuniões em vários pontos. Nós já conversamos acerca disso, sim. Eu até falei, eu acho que é muito interessante isso, sabe, você conseguir fazer, né, as reuniões. Eu estava conversando sobre a legalidade, até houve umas, né, alguns pontos que não entrou muito em que não conseguiram alinhar a questão da legalidade, como poderia estar sendo feito, mas a gente conversou sim isso aí acerca de fazer. Eu acho muito importante, né? Você fazer, levar, né, essa reunião, principalmente para Pratinha também. Eu acho que poderia fazer uma reunião na Prata também, né? Pelo menos que seja, né, de três meses, não sei. Eu acho que é bacana, a ideia é muito válida e muito importante. Você tem que trazer, tem que arrumar um jeito de trazer o eleitor para dentro da Câmara para saber como que funciona mesmo. Não é o eleitor, cidadão, é o cidadão. O cidadão para saber como que funciona, né? Como que é. Eu acho que é muito importante. Tá tendo até, assim, né? O pessoal tá acompanhando, né? Vira e mexe, a Câmara tem bastante gente. Várias vezes você vai lá, tem dia que não vai. Mas eu acho que é muito importante tentar trazer. Eu até tava conversando com um rapaz que trabalha no Legislativo de Guaxupé, que eles fizeram um programa lá de juventude parlamentar, sim, né? Então, tentando ver. Parlamento esse, jovem, Parlamento jovem, isso. Pra tentar trazer pra cá, pra trazer mesmo, né? As pessoas pra se inteirarem mais das questões, de projeto, de como funciona. O Ismael, na gestão passada, ele já queria criar, né? Parlamento Mirim, né? Isso, Parlamento Mirim. Acho que não foi muito pra frente. É algo pra se pensar também, pra colocar essa meninada, então, né? Pode estar pensando em política, né? Pode estar pensando acerca disso. É muito interessante. Eu vi lá. Teve até um encontro na quarta-feira em Guaxupé, que vem pessoal de outras cidades, os jovens de outras cidades vêm para debater, tem um tema e eles debatem ali na Câmara desse tema. Eu achei muito interessante. A Câmara de Guaranés precisa avançar realmente nisso, de se aproximar da população. Isso. Ela fica muito ali, sempre discuto aqui com os vereadores, por exemplo, reuniões devem ser transmitidas pelo Facebook, e isso não acontece aqui em Guaranésia, acontece em toda a região, e a gente não consegue fazer isso aqui em Guaranésia, é uma coisa tão simples, né? Mas enfim, precisa avançar nisso, né? Hoje ninguém acessa mais site para assistir reunião. Vamos transmitir pelo Facebook, é tão fácil, né? Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, né? Até eu vi o Felipe conversando com o Silvinho também, né? pra tá vendo como que poderia ser feito. Eu acho que na noite tinha uma ideia, acho que por Guaxupé, Guaxupé fez, mas não tava funcionando também. Acho que o áudio não tava saindo. Eu até tentou assistir uma vez pra ver como que. Acho que o áudio não saía. Não tava combinando. É, mas não, agora tá legal, a última vez que eu assisti. Então, agora até conversei com. É. Com falou, não, agora já acertou. Então tem que. São Pedro da União transmite, é o mesmo dia da reunião daqui de Guaranese, mas eu sempre acompanho lá o pessoal de São Pedro da União e a transmissão é tranquila. É. Feita, eu acho que até pelo celular lá, não é nada tecnológico, não, meu. É interessante a gente assistir. Du, pra gente já quase finalizando aqui, dois assuntos acho que importantes a gente tratar. Um é a questão do trânsito aqui em Guaranese, que eu acho que já está superado, né? Parece que agora a população já entendeu bem o trânsito. Ou você acha que ainda precisa de alguma melhoria? É, eu acho que vem outras coisas aí pra frente que a gente ainda vai se surpreender. Eu acho que, né, teve, né, bastante, teve alguma danada, bastante, né, melhoria, e o pessoal questiona, só que assim, tudo no começo é mais complicado mesmo, é mais complicado. Eu mesmo, particularmente, eu vejo muito poucos lugares que tem que ser contramão, na visão minha, né, às vezes um cara, um outro vereador não tem essa visão. Mas eu acho que avançou, né? O pessoal tá se preocupando com isso, né? Eu acho que é bom dos detalhes, né? Que nem foi feita as rotatórias também, esses detalhes. É bacana de ver que o pessoal tá tendo essa preocupação aí. E vai melhorando, né? Vai melhorou. Sempre melhorando. Você acha que melhorou? Na tua opinião, melhorou. Porque, né? Que nem falo, né? Ele tem que ter os detalhes, né? As marcações, eu acho muito importante. Sinalização, né? Sinalização é muito importante. Então é bom ver que tá avançando nesse sentido também. A questão da coleta de lixo terceirizado, também foi um avanço? É um avanço, eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência também, porque, né, começou faz pouco tempo também, e, né, a gente, às vezes tem uma empresa ali que trabalha muito tempo ali e é difícil, às vezes tem um dia que acaba 2 horas, tem um dia que acaba 3, já não é muito certo. Agora você pega uma empresa que vem de fora também, eu acho que essa adaptação não é fácil, sabe, de você pegar a tua empresa, colocar numa cidade, né, diferente, e isso aí, porque é muito relativo, não tem como você, não é que nem uma viagem, que você sai, não para e puf, vai até lá e você sabe a hora certinha que você vai chegar. É difícil, até numa viagem é difícil de você prever o horário, programar direito, você programa. Eu acho que a coleta também vai muito disso. Às vezes tem, acho que deve ter mais lixo num lugar que não teria no outro. Então eu acho que às vezes o pessoal tava reclamando a questão do horário, né? Às vezes passou mais cedo ali, passou mais tarde ali. Mas acredito também que com o tempo ali, com a experiência do próprio motorista, já vai se ter, ajeitando, isso, tá se adaptando, né? Vai se adaptar, sim. E é uma questão também que toda a população levantou, que eu acho que era até um clamor da população de não trazer, não se fazer, né, no caso o aterro aqui. Eu acho que nós conseguimos o maior ganho foi esse, né, que acabou essa discussão, agora não tem nem o nosso, não vai ter, né, tratar. Eu acho que foi mostrou, muito importante. E mostrou o quanto é importante a união do povo. É, lógico, né? Lógico. Que com a união de todo mundo a gente conseguiu tirar esse risco aqui de Guaranese, pelo menos a princípio esse risco não existe mais. E tem que ser ouvido, né, eu falo, tem que ser ouvido, você tem que ouvir a população pra você saber como que faz. E foi ouvido, né? E acho que acabou essa discussão. Agora o pessoal tá discutindo outra coisa, o horário que tá passando para pegar o lixo. Então, mas eu acredito que vai melhorar também. Tá, não, a gente espera que melhore. Sim, acho que tá melhorando. O pessoal tem, pelo menos aqui durante a semana, quando alguém reclama, já são em pontos determinados da cidade. Pontual, é coisa mais pontual. Passar, isso. Então, e vai alinhar, sim, com certeza. Simone Silva e Osmar Siriaco, tá te mandando também aqui os parabéns, Simone, mandando um abraço. Obrigado. Osmarzão, parceiro. Título de cidadão guaranense, você falou do Emidinho Madeira agora há pouco, vai ser pra ele, né? Vai ser pra ele, eu falo a verdade, eu nunca vi uma disposição daquela na minha, eu sinceramente, não tô pedindo voto pra ele não, eu nunca vi uma disposição daquela na minha vida. Nunca vi, nunca encontrei alguém com a disposição que ele tem. O Emidinho realmente, por onde ele passa, ele conquista as pessoas. Quando eu entrevistei ele já 2 anos atrás aqui no Expresso, quando ele veio aqui a primeira vez, até pra agradecer os votos dos eleitores de Guaranese. Você teve aqui também, não teve naquela oportunidade? Acho que sim. Acho que eu vim, só que eu não conversei aqui, eu tava ali. Você tava lá de fora. Isso. Já me conquistou, um cara realmente que passa muita verdade. Verdadeiro. Não sei se a gente vai se decepcionar no futuro, espero que não, mas por enquanto não me decepcionou em nenhum momento. Sim. E agora dessa semana, segunda-feira, quando ele veio aqui também, parece que não mudou muito. Não muda, só mudou o jeito de vestir, até brinquei com ele aqui. Agora tá de terno, gravata, e antes ele vinha meio country, né? Isso ele mudou. Valeu pela tua participação. Eu que agradeço. Então agora eu já posso começar a cobrar os vereadores. Já passou 6 meses, não, agora já o filho pode. Já é de vocês. Não, né? Agora o filho é nosso. O que tiver eu tava indo com calma, macio, com todo mundo aqui. Então, quem sobrou agora? O Thiago e o Du, pra gente terminar essa. Thiago e o Narciso. Pra gente terminar essa rodada de entrevista com os vereadores. Então, os dois já posso apertar mesmo. Vai devagarzinho, vai dar certo. Valeu, Du. Obrigado, meu. Eu agradeço, Deus abençoe a todos. Intervalinho comercial e a gente volta já conversando aqui com o pessoal do Unibom, equipe que foi campeã regional de futsal no distrito de Igaraí. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.